Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, o segundo domingo do mês de maio, é o famoso Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias. E também queremos parabenizar a Igreja Católica, que já tem um novo Papa, né? Papa americano, que é o Papa Leão XIV. Papa gringo. Hein? Papa gringo. Papa gringo? É. Papa americano, mas que viveu muito tempo no Peru. Então ele conhece quais são as dificuldades da América do Sul. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui anunciou, quem está conosco aqui é a nossa irmã Ecléia Vidal, nossa grande amiga, antiga nossa na doutrina espírita aqui em São José dos Campos, e sempre está conosco aqui no programa. É sempre agradável a presença da Ecléia aqui, e hoje tenho certeza que será também. Aproveite para mandar os seus recados aí para as mães, para a gente ler aqui, tá bom? Que aí fica interessante a gente falar no seu nome aqui um recadinho para sua mãe. Pode usar aí as nossas redes sociais, principalmente o YouTube, entrar aí, né, e mandar uma mensagenzinha aí para sua mãe ou para todas as mães. Pode falar, Rui. Não, e fala o nome das mães e diz de que cidade que é também. É, né? De qual cidade, sempre falar de qual cidade, porque a gente fala quais são as cidades que estão ligadinhas no programa Vivência Espírita, né? O Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aí que estão escutando a gente, assistindo a gente aqui pelo YouTube, pela Rádio Vivência Espírita aqui de São José dos Campos, e também a gente já deixa um bom dia para as rádios que estão conectadas conosco lá, a Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que está retransmitindo a gente aqui ao vivo. A gente já deixa aqui um alô também, um bom dia aos vivencianos que estão assistindo a gente pelo YouTube do Vivência Espírita, pela web rádio, pelo canal da Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, pelo canal do YouTube do Recanto da Prece Euripes Barçanulfo, também de Campo Grande, e da Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que retransmite também o vídeo, tá? Então, deixem mensagem aqui, mandem mensagem para a mãe de vocês, a gente vai lendo aqui também. Hoje a gente já deixou a enquete: no Espiritismo, o papel das mães influencia diretamente na evolução espiritual dos filhos? Então, deixa aqui a sua opinião no YouTube do Vivência ou no WhatsApp, tá? Então, se quiser participar do WhatsApp do Vivência Espírita, é só adicionar o nosso número aqui embaixo, tá? Vou liberar aqui para vocês, aqui, Vivência Espírita, DDD 12 3921 3009, tá? Lembrando que esse mês, somente esse mês, continua a campanha da cozinha, né, que para ganhar a mobília da cozinha, para quem adquiriu o residencial que vocês estão vendo aqui do lado, o QR Code, o residencial da Vinci. Aqui, quem for aqui de São José dos Campos, quiser morar do ladinho lá do Rui, isso, né, lá na Vila Maria, no centro de São José dos Campos. Então, entra aqui no QR Code, tem uma promoção especial para os vivencianos. Quem adquirir o imóvel ganha a mobília da cozinha, né? Quem sabe presentear as mães aí com a mobília da cozinha, né? E um apartamento novo. E também hoje tem uma promoção, né, Jorge? Hoje a gente... Legal, né? A gente vai sortear aqui, né? A gente vai fazer um sorteio. Deixa eu já liberar aqui também. De uma torta, né, Jorge? Olha aí. Uhum. O pessoal tá vendo aí a torta atrás de você. Que foi a Fernanda Vilhena, né? Que tem aí a... Como é que é o nome da... Do lugar lá que ela faz, né? Tá? Ela tem uma empresa, né? O nome da empresa é... Deixa eu ler aqui, que é em inglês. É em inglês? Não sei se é em inglês, se é em francês. Em qual? Não é uma língua diferente aqui. Deixa eu pegar aqui. É Lübeck. Lübeck. Lübeck torta alemã. Lübeck deve ser alemão, né? Lübeck. Lübeck torta alemã. Torta alemã. Isso. Então ela faz umas tortas deliciosas. Torta alemã é gostosa demais, né? E ela vai sortear, pediu pra gente sortear aqui no programa Vivência Espírita, porque ela disse assim para mim: Jorge, minha mãe ganhava tudo quanto era prêmio aí no programa Vivência, então eu tenho que dar um prêmio bom também para o Dia das Mães. Então a torta alemã é de 1,2 kg, viu? A torta é a maior torta lá da empresa dela. E a pessoa pode ligar, ligando, né, Rodrigo? Só. Isso. Vamos combinar, tem que ligar no telefone, 3921-3009, DDD12, 3921-3009. Provavelmente então, quem vai ligar são as pessoas aqui da região mesmo, porque depois a gente vai passar o telefone da Fernanda para vocês ir buscar a torta lá na casa dela. Hoje, né? Já está pronta. Já está pronta lá. Está prontinha. Né? Uhum, então, porque nós combinamos com ela o seguinte: se passar de meio-dia, assim, a pessoa não for buscar, eu e o Rodrigo vamos buscar para nós. A gente come, não tem problema não. Então, combinado, pessoal? Olha lá, e é bonito, hein? Olha aqui do lado aqui, ó. Quando faltar uma meia hora aqui para terminar o programa, a gente faz o sorteio. Né? Olha aí. Então, ligue para nós, né? O Tião tá ali preparado, ó, o Silvio tá aí atrás também, ó. Então, o Tião está lá preparado no telefone 12-3921-3009. Diga: quero participar do sorteio, tá? Tá torta. E precisa ir lá buscar, é aqui em São José dos Campos. Então, quem for de outra cidade, nem adianta ligar, porque tem que pegar lá no endereço que a gente vai passar. A torta é salgada ou é doce? É doce, torta alemã. Então é sobremesa. Exatamente, coisa chique. Sobremesa do Dia das Mães está garantida. Rodrigo, agora não sei como é que dá tempo. Eles trazem assim, pronta, lá da Alemanha? Já ou a pessoa faz aqui? Eu não sei se ela fala também fluente lá alemão. Tá vindo pelo WhatsApp. Express Deutsch, Vegetzine. Tá vindo pelo WhatsApp, a torta. Busch do Berenzi. Vem pela Mercado Livre. Então vamos lá, então. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cléia, seja bem-vinda. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Desculpe a ausência de domingo passado, mas eu tive visitas e não pude comparecer. Você sentiu a falta? Você sentiu a falta? Claro, o café não estava muito bom. O cafezinho não estava muito bom na semana passada, não. É perceptível, né? Deu para perceber na hora que estava faltando alguma coisa. Pô, de Rodrigo. Essa foi boa. Pãozinho de queijo recheado também não tinha. Não tinha. Então você vê a falta que ele faz. Sacanagem. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 4. Atenção. Toda pessoa gentil mostra sua educação. Procura sempre falar sem provocar aflição. Trata todos com carinho, com a devida atenção. Queridos vivencianos, nesse dia abençoado do Dia das Mães, temos aqui uma mãe muito amada por todos nós, a nossa Cléia Vidal, e principalmente a nossa mãe Maria de Nazaré, que essa foi o exemplo que nos trouxe o verdadeiro amor desapegado, que quando Jesus na cruz, ela resignadamente o aguardava depois dos, para pegar os seus despojos e lamentar a perda, mas desapegada, que era o mais importante. Queridos vivencianos, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de envolver nossa querida irmã Ricléia Vidal, que vem nos falar sobre vamos homenagear as nossas mães, que é na realidade homenagem às mães é toda manhã, todo dia, quando acordamos, saber que a nossa mãe cuida de nós da mesma forma como Maria cuidou de Jesus em sua existência nesse mundo. Agradecidos mais uma vez, vamos pedindo licença para iniciar o programa Vivência Espírita desta manhã, rogando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será vamos homenagear nossas mães, e nós estamos aqui com a nossa querida irmã Ricléia Vidal, que é hoje é palestrante espírita, não está vinculada a nenhuma casa espírita e faz parte do projeto Bem Me Quer há mais de 40 anos, que cuida de mães grávidas carentes. Bom dia, Ricléia Vidal. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos vocês. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, senão estica muito. Mas, Ricléia, vocês falam muito que me querem bem. Vocês não imaginam como eu quero bem vocês. Opa. Mas, Ricléia, eu estava lendo na internet, uma pessoa está dizendo assim, 50% da população mundial, mais de 50%, é mulher. 50% é homem, mas quem deu ouvida a homem foi mulher. Então é 100%. Tá bom. E o que você poderia dizer para a gente sobre o dia que nós vamos homenagear as nossas mães? Pois é. É histórico, né? A criação do Dia das Mães, mas o que importa mesmo é que nos convida a gratidão, a pensar, a agradecer, a amar um pouquinho mais e também perdoar, porque muitas vezes as mães, os pais falham e é um convite ao perdão. Você diz que as mães falham e os pais também falham, o pai também falha e às vezes marca muito uma criança, uma mãe, marca para o resto da vida essas pessoas, né? Eu tive uma gestante certa vez que nós estávamos dando aula exatamente sobre a maternidade, família, e ela chorou muito. E quando eu fui falar com ela, eu a peguei no colo, literalmente. Peguei ela no colo, abracei, porque ela disse que tinha sofrido muito com o pai. O pai tinha sido péssimo, tinha sido homem para todas as filhas. E aí eu disse para ela, mas você veja só, Jesus não disse ame seu pai e sua mãe. Jesus disse honra teu pai e tua mãe. Honrá-lo você pode, porque foi através dele que você teve a vida. O amor fica para outro dia. Não, e você trabalhou muito tempo com a, trabalha, né? Trabalho. O projeto... Bem me quer. Esse aqui é histórico. É. Eu quis homenagear esse projeto Bem me quer lá na Câmara Municipal. Fiz um requerimento, o vereador assinou. E só que quando chegou, depois de uns 3 dias, a Ecléia me ligou dizendo: Rui, o projeto não é Mal me quer, o projeto é Bem me quer. Eu tava brincando aqui de desfolhar a margarina, né? Bem me quer, mal me quer. Ficou, então, ficou na famoso, história isso. Ficou famoso esse projeto Mal me quer. E que era esse projeto Bem me quer que você trabalha tanto tempo com as mães grávidas e carentes? Foi assim, na década de 70, foi a década do amor livre. E, como sempre, a gente importando do exterior as novidades. E aí nasceu por aqui também o amor livre. Só que a nossa sociedade não estava preparada para isso. E aí as mães engravidavam na história do amor livre. E os pais abandonavam as filhas, punham-nas para fora de casa. Porque não estavam preparadas. Não estavam preparados. Quem ajudava, às vezes, era uma avó, uma tia, às vezes ninguém, elas iam para a rua. E aí, nessa época, lá em São Paulo, nasceu a Casa da Mãe Solteira. E aqui, em São José, nasceu o Departamento da Mãe Solteira, DMS. E foi lindo, porque foi uma coisa assim tão bem-vinda, bem administrada, que mais tarde a gente quis mudar, porque Departamento da Mãe Solteira rotulava. Aí, mas a gente queria conservar a sigla. Então, ficou Departamento da Mãe Sozinha. Uhum. Aí, na década de 90, mais uma novidade, muito gostosa, aliás. A coordenadora era a Áurea, e ela disse: vamos fazer um nome a mais, porque esse DMS é conhecido no município, mas vamos fazer um nome mais carinhoso. E fizemos a votação, e isso tudo sob orientação da parte de direito, né? Da possibilidade de fazer direitinho. Daí surgiu, foi votado o nome Projeto Bem Me Quer. Tempos depois, um pouquinho de tempo depois, a gente soube que na espiritualidade existe o projeto Bem Querer. Aí foi uma delícia. O Bem Me Quer com o Bem Querer, um ajudando o outro. Foi lindo. Ficou assim. E quantas mães, mais ou menos, passaram na mão de vocês? Não faço a mínima ideia, já tem mais de 40 anos. Teve época que a gente tinha 40 mães, 45, agora não, porque São José está assim de entidades que se dedicam à gestante. E aí o nosso grupo, que é um dos mais antigos, não tem tanta. Tem um número suficiente. Ah, então e o que é que vocês dão durante... Como é que é o trabalho de vocês? A mãe fica grávida, você já começa a receber... Para ela, a gente solicita que ela traga o exame pré-natal, né? O resultado do exame pré-natal não é por nada, é só para forçar que elas façam o pré-natal. A ideia era que, com essa exigência, elas dizem: ah, então eu tenho que fazer o pré-natal, porque o pré-natal é em benefício dela mesma. Sim. Né? Então, foi essa a ideia. E elas levam, né, o certificado, ficam conosco. A gente já passou por várias etapas. Elas, primeiro, o trabalho era tarde, então elas chegavam, almoçavam conosco. Foram anos e anos assim. Depois mudaram, agora há poucos anos atrás, para fazer de manhã. Então, elas chegam, tomam café da manhã e levam um marmitex para o almoço na casa delas, quando elas vão embora. Então, é assim agora. Aí vocês têm a cozinha lá no Célio Lemos, né? Sim, na obra social Célio Lemos. Na verdade, a cozinha que a gente trabalha é do projeto mesmo, porque tem a cozinha enorme da obra social. A nossa é uma cozinha menor que a gente tem. Muito bonito. Inclusive, era o Babu que fazia a parte das entregas de marmita para... Fazem lá também. Né, para enviar para os moradores de rua, né? Sim. Mas ele gosta de fazer de forma anônima, assim, ele pede para não falar. Eles fazem também. E você está fazendo bem discretamente. Só pede para em off, né? Ninguém contar para ninguém. Para ninguém saber, né? Em off. Mas lá de quarta-feira, que é. Segunda e quarta. Que eles fazem. Aqui vocês fazem atendimento das mães. Segunda e quarta, a partir das 8. E tem muitos que voltam a agradecer ou termina o curso, elas vão embora, não estão nem aí? Olha, a gente já teve tanta história linda. A gente já teve mãe grávida levando a filha grávida também para fazer o curso. Mães que escreveram cartas agradecendo, mães que encontram com a gente na rua e vêm abraçar, mães que trazem, a gente até convida para trazer o bebê para a gente conhecer. Então, é uma delícia. E muita gente não entende, gente, por exemplo, que não é espírita e tudo mais, não entende por que fazer isso, né? Qual a motivação de fazer isso? Ué, né? Como não? A gente sabe, mas aí é interessante explicar, né? A sociedade, né? A motivação de fazer isso, né? Justamente por questão de... para evitar o aborto, prevenção à vida, né? Uhum. Nossa, há quem questione isso? Isso, claro que há. Vai. Não, não é o aborto. Não, questionar aborto, não. O auxílio, não, auxílio ao semelhante? Uma vez que lá fica, tem gente que questiona que fica fazendo assistencialismo, né? E o interessante é explicar a motivação, né? Explicar o que está por trás, né? Coração, só isso. Vê, Cleia, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, porque lá na AME a gente tem as gestantes carentes, né? Isso, na assistência maternal espírita. E aí o que acontece? Uma vez a pessoa falou, vocês ficam aí só ajudando essas mulheres aí, faz filho, vocês ficam aí sustentando elas. Eu falei, meu Deus do céu, perdoai, não sabe o que fala. Porque não dá nem para você discutir, né? Não dá nem para você... Não, ele não sabe exatamente isso que o Rodrigo está falando, o que está por trás disso, ou na frente disso, né? Não é por trás, é na frente disso, quem está? Exatamente, você consegue orientar, talvez aquela pessoa que está ali, ela vai, da próxima vez, ela vai evitar filhos com outros métodos anticonceptivos, não vai continuar tendo bastante filho, vai ser ajudada, vai ser orientada como é que cuida, né? Vai tirar, às vezes as meninas que chegam ali estão com ideia de abortarem e ali ela é conversado com elas que é para ter o filho, né? Isso é que deveria o governo deveria apoiar bastante, né? Porque você sabe, nos países mais adiantados onde tem aborto, os institutos que cuidam que orientam as crianças, ao invés de orientar para não abortar, orienta para abortar. Pois né? Isso aí é uma tristeza social, né? Uma vez eu tive uma mãezinha que já tinha 13 anos. 13 anos e já estava com a barriguinha. Aí ela olhou para mim e falou assim, tia, ela era tão criança que ela me chamava de tia. Tia, foi uma vez só no elevador e olha que eu desse jeito. Então, não há nem... Também isso faz tempo, mas ainda não há uma orientação suficiente, clara, humana e amorosa para os jovens nas escolas, precisava ter, né? Porque a sociedade copia hábitos de outros países, copia as novidades, mas não aprimora, né? Precisava aprimorar, né, Jorge? Com certeza. E é uma das principais bandeiras, né, Jorge? A luta contra o suicídio e contra o aborto é uma das principais bandeiras do espiritismo. Sim, né? Tanto quanto. E a falta de orientação é o que leva a essas coisas, né? Falta de conhecimento. E acho que das outras religiões também, né? Também. Principalmente as porque religiões. Porque é a favor da luta vida. Pela vida, né? Então, isso que é, como é que se diz? É contraditório, né? Porque, olha só, deveria ser das religiões cristãs, mas se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, o país é cristão, totalmente cristão. Você pode abortar em qualquer tempo, eu acho que até 8 meses. Entendeu? Você pega a Argentina, é um país totalmente cristão. Está liberado o aborto de tudo quanto é jeito. Uruguai. Então, é um contrassenso que não dá para entender. Pois é. As pessoas que, assim, que têm mais cabeça, elas dizem que são favoráveis ao aborto pensando na saúde da mulher. Porque se não tiver esse apoio, elas vão praticar e exercer o aborto, mas em situações delicadíssimas, sem higiene, sem competência e tudo mais. Dá para entender, mas paralelo a isso, existe esclarecimento, existe uma campanha pró-vida, existe carinho, ou é tudo muito confuso ainda? E, Cléia, quando a filha engravida, solteira, ela é acolhida? Cléia, tudo tem fundo comercial. Pois é. Entendeu? Quando você libera, você cria institutos para orientar. E esses institutos ganham pela quantidade de crianças, de meninas que chegam lá grávidas. Eles ganham por isso, para orientar. Aí eles vão orientar nas escolas. Então, tem um filme, um documentário, está no YouTube, chamado Bloody Money. Bloody Money. Blood é sangue, né? Sangue e dinheiro. Quem resolveu abrir a boca é uma mulher que ela tinha uma clínica de aborto. Ela fez 20 mil abortos. 20 Nossa. Mil. 20 mil na clínica dela. 20 mil abortos. E ela conta toda essa podridão que tem por trás disso. Que quando liberaram, a Suprema Corte nos Estados Unidos liberou isso aí, 80% da população era contra. 80% da população era contra, e mesmo assim eles liberaram. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Aqui não importa se a gente é contra, se o povo é contra. Eles fazem o que eles querem. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? Aí se cria aula, cria. O que vai se cria? Clínica só para abortar. Clínica só para abortar. Pois é. Então, eles vão ganhar dinheiro que jeito? Quanto mais grávida tiver, mais dinheiro eles vão. Quanto mais grávida para abortar, mais dinheiro eles vão ganhar. Uhum. Então, vai falar, mas tem clínica de aborto aqui clandestino. Tem clínica, mas aí não vai ser mais clandestino, vai ser oficial. Um monte de clínica de aborto oficial. E um monte de gente incentivando as meninas a ficar grávida. Um monte de gente incentivando as meninas não falarem que estão grávidas para os pais. Antes de falar para os pais, eles já dão um jeitinho dessa menina abortar. Então, é a podridão que existe por trás disso aí. Então, não existe justificativa. Para mim, não existe justificativa. A justificativa seria orientação antes, para todo mundo, desde o começo na escola, orientar, orientar, orientar, orientar. Agora, o mundo é assim desde que o mundo é mundo. Uhum. Né? O mundo é assim desde que é mundo. É. Então, são coisas assim que não. Eu, Jorge, ninguém me convence, sinceramente, ninguém me convence. A única coisa que me convence é se a mãe for morrer. Se a mãe for morrer, entre a mãe e a criança que está no ventre, opta pela vida da mãe. O resto não tem justificativa. Embora no Brasil, nós é autorizado, anencéfalo, né, já é autorizado a fazer o aborto. Isso aí é a lei, não Deus, né? E também o estupro, né? Se for estuprada, ela tem direito de abortar. Mas é a lei, não Deus também. Né? Pois nem, é. Nem toda lei vem de Deus, é. Né? Uhum. É, claro. Vem lá de Brasília. Se... Uhum. Ele tem que brincar um pouquinho, senão não é ele. Então, e tem a parte espiritual que o Espiritismo tem possibilidade de explicar. Uma vez eu conversei com o espírito de um médico e ele disse que ele foi convidado a ir visitar uma região de espíritos abortados. Ele disse que foi uma das imagens mais chocantes que ele teve na vida dele como espírito, de ver aquela região dos espíritos abortados, porque ninguém pensa nisso, né? Não, e o interessante é que quem é a favor do aborto não foi abortado, né? Porque se ele tivesse sido abortado, uhum, ele não estaria lutando, uhum, a favor do aborto. É igual esses tempos atrás, tem um pastor famoso pra caramba, pastor super famoso, talvez o mais famoso que existe aí, dizendo ao vivo para todo mundo que é a favor do aborto, sim, porque a pessoa tem, passa tanta dificuldade, vai ter que botar mais um filho no mundo, alguma coisa assim. Se a mulher, a mãe dele abortasse alguém, ele não ia, ele não desaprovava, não, né? Aí eu lembro que naquela época o Liraus entrou na internet, o Liraus, que é conhecido nosso, falou: meu Deus do céu, por que sua mãe não pensou nisso antes de ter você? Né? Você devia ser um que devia estar nessa lista. Né? Nossa mãe. Se tinha alguém que tinha que ser abortado, era ele. Exatamente, isso. Exatamente. Por que sua mãe não fez isso quando você estava, quando engravidou de você? Né? É isso que caracteriza vocês. Vocês pegam um assunto sério e lançam uma piadinha. Pronto. Aí diverte todo mundo. Eu estava ouvindo uma entrevista rara do Chico. É, depois eu coloco aqui no YouTube. Muito legal, na década de 70, numa rádio lá, aquele de Araçatuba, né? E aí perguntaram para ele assim, né? Mas e essa questão que está surgindo de natureza, que a gente tem prejudicado a natureza, né? Ele falou: é muito simples. É, se todo mundo colocasse em prática o que a gente aprende com Jesus, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para nós mesmos, não existiria nada disso, né? Não existiria problema com a natureza, não existiria aborto, né? Não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Comigo mesmo. O mundo estaria diferente, mas vai estar um dia. O caminho é esse. O caminho é Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Mas devagarzinho vai. Se todo mundo aprendesse, né? O que eu acho interessante é que os animais, para terem relações sexuais, eles precisam estar no cio. É. Tem aquele período. O ser humano é o único que não tem essa... Então, mas aí já entra querer brigar com a lei de Deus. Porque o objetivo é a gente crescer espiritualmente. Evoluir no conhecimento, evoluir no amor. E o animal... ele está no estágio dele. Aquele princípio espiritual está lá naquele estágio. Mas não deixa de ser interessante a gente lembrar o amor que um bichinho feminino tem pelos seus filhotinhos. E minha mãe tinha uma gata que não entrava em casa, mas o quintal era muito grande, e a gata teve cria, deu cria. O gato pai rodeava o muro da casa da mamãe, miando todo dia, chamando a gata. Aí ela olhava para ele, ele descia e ia lá olhar os gatinhos. Acredite se quiser. É. E a gente vê que... essa foi para deixar em silêncio. Só que o animal, ele tem um certo tempo, ele cuida dos filhotes. Depois ele não é que abandona, você vira. Não é que não precisa mais, né? É, não precisa mais. É isso aí. Você pega a codorninha, por exemplo, filhotezinho de codorna, quando nasce, a mãe nem dá mais bola para eles, cada um se vira. Né? Quando sai do ovo. A galinha ainda, o pintinho fica acompanhando ela fica choca um monte de tempo, e ele ensinando os pintinhos a ciscar, comer, mas a codorna não. Eu tinha um tio que dizia que nós, eu e mais a minha irmã, a gente era que nem galinha choca, com os filhos. É, tudo debaixo das asas, né? E eu vou falar para você, se existe alguém valente, é galinha choca. É, né? Sei. Nunca vi uma valentia tão grande. Pode aparecer quem for na frente dela que ela enfrenta, né? Para defender o pintinho. E joga para debaixo das... Gavião vem, ela vai em cima do gavião e vai brigar com ele. Não tem conversa, o instinto maternal é brincadeira, né? Então, no espiritismo, o aborto é geralmente considerado um crime contra o quê? Contra as leis divinas, né? É, por quê? Porque ela impede o processo evolutivo do espírito. Tudo é programado, não existe nada sem se programar. Você pode não ter programado aqui na Terra, mas no plano espiritual foi programado de alguma maneira. Sim. Né? Então, a visão espírita é que a vida é sagrada e essa vida pretende ser a Deus. Só Deus tem... o direito de retirar essa vida. E quando a gente faz a interrupção da gestação, no caso, ela é vista como uma violação desse princípio, né, do princípio que só Deus tem esse direito. E a mulher que pratica o aborto, ela é considerada culpada por interromper a reencarnação de um espírito. Então, ela pensa que ela não combinou, pode ser até a menina de 13 anos. Tem alguma coisa a ver? Tem. Não é assim que as pessoas pensam. Então, o que é que a doutrina espírita orienta também? Educação sexual na escola, falar tudo direitinho, explicar como é que acontecem as coisas, para ir evitando isso. É. Né? Eu sempre acho que a gente precisa divulgar muito o estudo, a teoria espírita, porque, por ser religião, tem a oposição, a disputa, tal religião melhor, mas se for a ciência espírita explicando todo o processo, meu Deus, que maravilha, como ia assim adiantar as reações humanas, né? Que a gente ia saber tanta coisa. Vamos ver quem está ligadinho aqui com a gente. Lembrando, pessoal, que tem o um sorteio aí. Verdade. Da torta alemã. Ligue aqui para nós, 3921-3009. 3921-3009. 12, né? Quem está doando é a Fernanda Vilhena, lá da empresa dela. Já coloquei o logo dela aí no. Colocou o logo aí. Do Lupec Torta Alemã, né? Então, se quiser encomendar agora essa torta também, para quem tiver com paciência, né? Tem o telefone dela aí, né? Que é o 12981454700. Vou falar com a Regina. A Fernanda. Fernanda Vilhena. Regina só se for ligação celestial, né? Igual a música do Fred, que a Regina já está lá no plano espiritual. Né? Que é a mãe dela. E não perdia um programa nosso. É isso, e papava. E hoje ela ia ganhar a torta da filha dela também, que ela ligava para poder ganhar. Então, uma meia hora antes a gente vai sortear e depois você tem que buscar lá na casa da Regina, liga para ela e combina. Liga aí no 12. Regina não, Fernanda, aqui, certo? 12-3921-3009. Fala, quero participar do sorteio. Só falar ali com o Tião, ele coloca o nome e a gente sorteia. Não pode passar a família inteira, não, tá? Que nem minha mãe liga aí e fala. Não, pode passar Flávia, sim. Flávia, minha irmã, não sei o quê. Não tem problema. A Antônia Varotto liga aí e fala o Breno, fala todo mundo, fala todas as filhas. Não tem problema, Rodrigo. Pode ligar quem quiser. Pode botar até o nome do papagaio, do Mas periquito, aí é marmelada, né? Do cachorrinho, todo mundo. Hoje tem nada, não. Não tem. A pessoa vai ter que ligar. Pra ela dar nome de 10 pessoas, ela vai ter que ligar 10 vezes. A Dora pode ligar, viu, Dora? Pessoal de casa, a Camila, a Dora, a Regina do Rui, do Capaz, aí é pessoal do Carlinhos, não pode ligar, que aí é marmelada. Então vamos ver quem está ligadinho aqui com a gente. A Márcia Gonçalves, bom dia, feliz Dia das Mães, um domingo abençoado. Iramir Marques, lá de Salvador, Bahia, parabenizando a todas as mães vivencianas, desejando um excelente programa. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui com a gente. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivenciano, amor e paz, feliz Dia das Mães. Doutor Benedito Figueiredo, de São Paulo, também dando um feliz Dia das Mães. A Miri Ui, bom dia, família vivenciana, um abençoado domingo a todos. A Valéria, bom dia a todos, feliz Dia das Mães e a todas encarnadas e desencarnadas dessa família vivenciana. Deus abençoe sempre. O Aécio César, um outro domingo a todos. Lembrando que o Dia das Mães é todos os dias. É claro que é todos os dias, mas sempre a gente tem um dia especial que é escolhido para o pessoal não esquecer. É igual Dia de Jesus é todos os dias, Dia dos Pais é todos os dias, Dia do Trabalho é todos os dias, e quando chega no Dia do Trabalho, o pessoal não trabalha. Isso que está errado, né? E comercialmente é o segundo dia mais importante para o comércio, é o Dia das Mães. Dia das Mães, exatamente. Tirando o Natal, né, Rui? O doutor Benedito, mais uma vez, Chico Xavier ensinava que o amor de mãe pelos filhos é o que mais se aproxima do amor de Deus pela humanidade. Muito bem mesmo, doutor, lembrou muito bem, Chico falava isso. A Yolanda Gazon, bom dia, lá de Uberaba. A Célia Bila, bom dia, vivenciando, e a todos que receberam a missão gloriosa de ser mãe. Zazu Moura, bom dia, um ótimo domingo e parabéns às nossas mamães. Zazu deve estar em Natal hoje, porque ele não colocou aqui quando ele está, quando ele não coloca, ele está em Natal. Carlinhos também entrou aqui, dando um bom dia, feliz Dia das Mães a todas nessa homenagem. A Joélia Vasconcelos, bom dia, parabéns a todas as mães, as melhores vibrações que possam envolvê-las. A Valéria, quero participar da torta, entrega no Rio? Valéria, não, a resposta é definitivamente não. Valéria, não entrega no Rio, mas você pode participar do sorteio. Se você for sorteada, a gente vai lá e pega para você. É, ou, li, não, ou faz o seguinte, ó, olha aqui. A gente aqui. Come no domingo. É, gente... Não, faz o seguinte, galera, tem aqui, ó, Lubeck, torta alemã, liga aí no 12, ou pelo WhatsApp, né, da Fernanda, 12981454700, aí combina lá com a Fernanda, ela entrega. Ela põe pelo correio. Manda pelo correio para você. Não sei se vai chegar bom, mas... Eu acho que não daqui vai chegar inteiro. Né? Ou se alguém comer aí no meio do caminho, mas ligue lá, ó, tá aqui, ó. Tá, vocês estão vendo aí, Lubeck, torta alemã, 12981454700, e encomende a torta. E tem quem mora aqui também, não tiver com paciência aí de ser sorteado, pode ligar direto aí pra Fernanda. Não sei se tem pra hoje ainda, né? Porque deve estar super ocupado, mas liga pra saber, né? É, olha, a cara é boa, hein? Olha só. Uhum. Meu Deus do céu. O Luiz Carlos Forcato, bom dia, amigos. Também para a Ecleia. Né? Bom dia. É, o Edson Andrade, bom dia a todos os amigos vivenciando. Parabéns a todas as mães. A Cleide Bessa, dando um bom dia. O Piero, bom dia, queridos vivencianos. Um grande beijo para todas as mães. A Vilma Aparecida Siqueira. Cândido de Lima, bom dia a todos. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Ela é lá de Leme. A Vilma Aparecida Siqueira, Cândido de Lima. Um grande abraço para a Vilma. Você estava lá, né, Rui? Estava lá em Leme, não estava, Rui? Eu fui lá na... Nem sei que dia que fui. Agora no feriadão. Ah, no feriadão, né? Tiradentes, né? É. Estava lá. Uhum. Agora, Vilma Aparecida Siqueira Cândido de Lima deve ser nome real, né, não? De família real, porque para ter um nome assim desse tamanho, né, Vilma? Nome importante assim? É importante lá no meio espírita lá de Leme, né? A Vilma Aparecida da Silva Santos, bom dia, amigos. Um feliz Dia das Mães a todas as mãezinhas da terra e do céu. João Paulo Gonçalves diz que todos os dias é o Dia das Vilma Mães. Tem Vilma com W e Vilma com V. Exatamente, né? Tem Vilma para tudo quanto é. E Aparecida também. É. Agora, a Vilma com W, se for nos Estados Unidos, fica o Wilma, né? Wilma. É. Assim, o João Paulo Gonçalves. Agora o Papa é americano, né? Uhum, tem que aprender a falar inglês agora. Senão não vai pro céu. O João Paulo tá falando: todos os dias são dias das mães. Eu tenho 67 anos e cuido da minha, que tem 89. Temos uma cuidadora, mas estou presente 24 horas. Parabéns, João. Com certeza a pessoa que age como você tem um lugarzinho garantido no plano espiritual quando sair daqui, porque é uma tarefa muito importante na vida de uma pessoa. A Rosilma Ferreira, bom dia, ouvindo minha amiga linda, mãezinha de todas nós que convivemos com ela. Rosilma, do Nascimento, está perguntando por que você não veio com a camiseta do projeto. Do projeto. É, realmente. Trajano, eu Trajano também. João Ramalho. O Trajano falou: queridíssima Ecleia, um forte abraço desse eterno admirador, Trajano. João Ramalho, bom dia. Vera Parodi, que delícia vê-la tão bem, Ecleia. Muito feliz. Esse trabalho maravilhoso do bem me quer iniciou no Centro Espírita Divino Mestre. Lembra? Sim. Ela já falou aqui. Ela era uma guerreira. Depois ela foi lá para criar a AME. Fundadora da AME, a Vera Parodi. Nem o Edgar Mon, né? Tava, foi, olha ajudou, outro ajudou nome. Ajudou a UZI e depois foi para a Aliança. É espírito que baixa tudo até movimento. Olha outro nome aqui. Olha outro nome aqui da família real lá de Caçapava. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda. Ah, essa é grande. Essa é grande. Já esteve aqui conosco. Ela é irmã da Ecleia. É doutora, Vera Lúcia. E eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Bom dia a todos os vivencianos. Dá um abraço para a Vera, que sexta-feira estaremos lá, estaremos juntos lá. Isso, o Rui vai fazer o Wesley lá, né, Ecleia? Na Mãe Maria? Mãe Maria, bom dia a todos, vivencianos e família. E Cléia, irmã querida, coração materno que a tantos acolhe, com amor na sua caminhada. A Vera Parodi, feliz Dia das Mães. Dona Maria Alexandrina, bom dia a todos. Feliz Dia das Mães e a todas as mulheres e amigas desconhecidas também. É para a nossa palestrante de hoje, claro. O Piero, o Piero colocou aqui, institucionalização do aborto é banalização da vida. Isso mesmo. Muito bem. Né? O Claudio Wood lá de Uberaba, mandando bom dia a todos, feliz Dia das Mães. A Cléia Maria de Gomes, mandando bom dia. Iracema Tussi, Iracema Tussi mandando bom dia. Quantas palavras enriquecedoras, feliz dia das mães. O Aécio já mandando a primeira pergunta. A Tânia Bittencourt, admiro o trabalho do projeto BM Quero. Zazu Moura, lá de. Está em Natal, Zuzu. Zazu Moura está em Natal. Uhum. E o Rafael, lá da Rádio Web, Rádio Semente Amor, mandando bom dia e feliz dia das mães. O Rafael, que agora tá fazendo música, agora, né? Tá botando inteligência artificial para criar as músicas. Tá que nem o Ed Moreno. Criando as músicas com inteligência artificial. Cara do Jorge. Não tenho nada contra as pessoas, não. Eu tenho contra mim fazer isso, né? Eu pegar uma coisa que os outros fizeram e disser que é minha. Mas no caso, ele escreveu a música. Ele recebeu a música, escreveu a música. Não, a gente não cria nada. Se você recebe a música... Não, olha só, tem duas coisas. O que faz a inteligência artificial? Se você entra aqui e fala assim, faz uma música para mim com as palavras amor, carinho, respeito, Joana, não sei o quê. Ele vai criar uma música bonitinha com isso, vai criar um poema. Aí você pode colocar a música em cima daquilo. E isso não é seu, é da inteligência artificial, não é seu. Agora, se você tem uma letra, se nessa letra você tem uma melodia e você manda a inteligência artificial fazer um arranjo para você, seria outra coisa. Isso aí ela não faz. Certo? Então, e é isso que ela está fazendo agora. Uhum. É isso que aí é a mesma coisa de eu contratar uma pessoa para fazer. Se a inteligência artificial vai fazer isso, os caras dos donos do estúdio vão perder. É, isso que ela está fazendo. Porque ela faz, agora. Se fizer, faz muito. Ele fez diferente. A música, ele manda para a inteligência artificial, ela cria o arranjo e cria e bota a voz, a melodia também. Então ela faz o arranjo, a melodia. Melodia não é a voz, né? Melodia é a própria música. Então, não, tudo bem, a música ele criou, mas ela canta. Canta. Tudo bem, incrível. Legal. Vamos voltar. Aí sim, aí assunto. É válido. E o Marcos Sugaio Gama manda bom dia a todos os amigos vivencianos no WhatsApp, em especial as mães vivencianas. Já deixa uma pergunta aqui também, a gente volta para a pergunta dele pelo WhatsApp. O Rafael aqui também mandando bom dia. Sônia falando, Maria Santíssima abençoa as mães, envolvendo toda a sua luz rosa de amor incondicional. E o Maurício Tomé também mandando feliz dia das mães aqui pelo WhatsApp, tá? O Iramir entrou aqui também, a minha mãe Maria Ângela, mandando já um beijo para ela. Então deixe suas mensagens aqui, se quiser deixar uma mensagem para sua mãe, deixa aqui pra gente e a gente vai lendo aqui durante o programa, tá? Vamos fazer um intervalo? Vamos sim. Aí a gente volta com as perguntas. Só lembrando, então, que a gente está com o sorteio, né? Ligue para nós para participar do sorteio. 3921-3009-DDD12. E a campanha que a gente solta agora, o vídeo da campanha, que é só esse mês, tá? Tá acabando lá as unidades promocionais, tá? Então, entre lá e participe, que vale a pena. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da 20 e Mobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da 20 e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Momento Musical. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Ver esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Nós estamos aqui com a nossa querida irmã Cléia Vidal, falando sobre vamos homenagear as nossas mães. E aí, Cléia é palestrante espírita, nasceu em berço espírita em Caçapava, né? Faz parte do projeto Bem Me Quer, há mais de 40 anos, que é o que era o antigo departamento da mãe solteira. Fomos para... A Cléia é da família real de Caçapava. Por quê? O meu nome é curtinho. Mas a Vera, nossa irmã, olha o tamanho do nome da Vera. Ah, mas ela é doutora, ela é chique. Então, exatamente. Vai ficar louco da vida. Vai ficar bravo. Vai ficar bravo. Mas com um nome desse tamanho, tem que ser importante pra caramba, não tem, Vera? Vera, Lúcia Batalha de Siqueira Renda. Isso. Agora eu, e Cléia de Siqueira Vidal. Uhum. Sou pequenininha. O João Paulo lá de... João Paulo, acho que lá de Aracaju, fala, graças a Deus, ainda tenho minha mãe aos 89 anos. Ó. Hoje, cuido dela, né? Tá com Alzheimer. Eu falei. Ah, você já tinha falado? Falei. Ah, não tinha. Mas não tinha tem ouvido. Problema. E vamos para as perguntas? Né? Que é a pergunta aqui do WhatsApp do Marcos Gael Gama. Ele pergunta, toda mãe é um pouquinho médium? A dona Cléia acha que na gestação a mãe faz uma conexão com o espírito do filho ou filha? É para eu responder? Eu vou repetir. Ó, também, se toda mãe é um pouquinho médium, né? E se na gestação a mãe faz uma conexão com o espírito do filho ou da filha? Todos nós somos um pouquinho médiums. Todos nós. Para poder ter as intuições, receber os auxílios, né? E mãe, então, porque a tarefa de mãe é sagrada, né? É uma missão. A paternidade, a maternidade é missão. Então, é uma coisa que tem que ser levada a sério, né? Por isso que eu falei que, às vezes, quando uma das partes não cumpre, a gente fala... É honra teu pai e tua mãe, não é ame. Porque às vezes amar não dá. Eu achei legal você falar isso, porque assim, a gente tem o, principalmente no pensamento ocidental, né? É aquela questão de 880, né? Tudo é 880. Ah, a gente veio para essa vida por missão ou provação? Né? É. Ou seja, a gente, o tempo todo a gente tenta levar para o 880. É. Ou uma coisa ou outra. Mas as coisas mudam, as coisas são complexas, nem tudo é preto e branco, existe tons de cinza no meio, né? E Deus, ou seja, é a lei sábia e justa. Não quer dizer que a mulher veio por provação nessa vida, não veio numa encarnação de missão, que ela não pode assumir uma missão no meio, ou foi designada para uma missão no meio da encarnação dela, ou planejando ali, né? E a gente tem um pouquinho disso, né, Clé? Achar que tudo é 880, mas uma mãe pode assumir uma missão. É. Olha só, eu tô preparado, o trabalho aparece, né? Mas ser mãe é missão. É missão. Na minha opinião. É uma missão. Eu não disse que não é. Eu disse que a gente pensa que, assim, às vezes a gente vem para encarnação ou é missão ou outra coisa. É uma coisa ou outra. Não quer dizer que no meio da vida, uma mulher que nunca pensou em ter filho, aí também é designada para uma missão. Pode ser no meio de uma encarnação. Não, mas nós tivemos no projeto uma mãe. Eu mesmo me lembro do nome dela. Um pai ela também, teve 14 filhos. E nesses 14, em um ano ela teve 4. Por quê? No começo do ano ela teve 3 gêmeas. E daí no fim do ano ela teve um menininho. Deu 14 filhos. Nós fomos visitá-la, eu e uma turminha. 3 gêmeas? É. Não era lá em Taubaté, não. Faz muito tempo isso. A graça de Taubaté era um só. Daí a gente foi visitar, era uma extrema pobreza. Nós fazíamos a campanha da Sacola Sorriso, como a gente faz até hoje, e fomos levar a Sacola Sorriso para as crianças dela. Uma das crianças recebeu como sapato um chinelo usado número maior. Aí a menininha olhou para nós e disse: olha o que veio. A gente disse: não, peraí, semana que vem a gente está aqui com um calçado. Quer dizer, mostrando para nós o que é a Sacola Sorriso. Uhum. Ela é esperada com muito amor. E essa mãe, então, que teve 3 gêmeas e depois um filhinho no fim do ano, alguém roubou uma das filhas. Uma das filhas foi roubada. Então, e ela teve um total de 14 Meu filhos. Deus. É. Então, tem tanta história triste, assim como tem tanta história bonita, né? É. Essa mãe, ela era assim, uma corajosa, né? Que ela, aí pergunta, ela combinou isso? Claro que combinou. Claro que combinou na espiritualidade. Não necessariamente com os filhos que viriam, mas com aqueles acima dela para cumprir a lei de Deus, sem dúvida. Cleia, agora o Cláudio perguntou aí se a mãe é médium, né? Principalmente o Marcos Sugai. O Marcos Sugai. E é o único fato que faz ter uma incorporação mesmo, né? Porque a única hora que alguém tem um espírito incorporado nele é quando a mulher está grávida, né? tinha que levar na brincadeira. E a mãe ela tem uma mediunidade que não precisa chamar mediunidade. Ela tem um coração e a mente aberta para as intuições, para acudir o filhinho. Uma vez nós estávamos em casa, de repente a minha filha mais velha saiu correndo e foi lá dentro, no fundo da casa. Um sobrinho estava se sufocando. E nós estávamos todos ali fora, conversando, alegres. O Espírito ajudando, encontrou na Cláudia a possibilidade de dizer, corre lá. Uhum. Chegou lá, a criança tinha regurgitado e estava em sofrimento. Então, essa coisa de mediunidade é a intuição, é o auxílio, é tudo. Cléia, e o passe, né? Sem dúvida, eu falo isso para as mães, porque elas ficam conosco e vão tomar paz. Então, algumas às vezes não querem, eu digo, explico para elas desse jeito. Quando você tem um filhinho que está com dor de barriga, o que você faz? Você esfrega a mão na barriguinha dele, reza. Isso é o passe. Isso é, você está doando amor para a criança. E aí elas entendem. Nós tínhamos o senhor Amaro, não sei se você lembra dele. Lembro, claro. Ele falava, quando o senhor... Eu tenho 81 anos, eu lembro do seu Amaro. Era grande amigo nosso, né? É. Era uma pessoa que ele desencarnou com 80 e poucos anos, já não queria mais trabalhar no Centro Espírita. Depois ele veio se comunicar conosco. Falou, o maior erro que eu fiz na minha vida foi ter parado de trabalhar espiritualmente. Eu devia ter continuado até o fim da minha vida. E ele ensinava para a gente como é que o pai deve fazer, a mãe deve fazer, na hora que um filho está doente, ela coloca a mão na testa da criança, faz uma prece, deixa um copo de água do lado ali, a hora que a criança estiver... Naquele transe assim de dorme, que está para dormir, mas não dormiu ainda. Então ele viria para a gente colocar a mão na testa da criança e dar um passe nela. E ele fazia isso com o maior carinho. Ele pedia para a mãe fazer isso, né? Eu lembro da minha mãe fazendo. Minha mãe, nós somos nordestinos, né? Lá no meio do mato lá. E a dor você não tinha... remédio toda hora, né? Tem que ser chá, tem que ser essas coisas. Isso. Assim. E muita reza também, né? Benzer, né? É. Eu lembro que quando, eu acho que foi naquela época que a gente, com a criança, começa a ter muita dor nas pernas por causa que começa a desenvolver mais. Sabe que é a dor do crescimento. É, né? E eu lembro assim que ela, às vezes era de noite, eu acordava chorando com tanta dor nas pernas, ela levantava e começava a passar a mão nas minhas pernas e falava assim: águas que correm de noite e de dia. Levar essa dor das pernas do Jorge Augusto enquanto eu rezo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Que bonitinho. Falava de novo. Eu acho que aquilo ali ia fazendo a me acalmar e dormia. Pois é. Né? Eu lembro até hoje. Essas coisas que... Do pessoal da nossa idade, assim, que viveu no sertão, que viveu nos lugares menores. Agora, a Ecléia não teve muito esse problema com a Vera, não, porque o farmacêutico mais famoso de Caçapava era o pai delas, né? É. Seu Ademarzinho, né? É. Eu vou dizer uma coisa para você, pai e mãe, que nem aqueles dois, para dar exemplo de ação no bem, tem poucos. Uhum. Nossa Senhora, gente. E ele era, e seu pai era como médico mesmo? Assim, não, fazia... ele era farmacêutico. Não, eu sei, mas agia como médico, dizendo que antigamente os farmacêuticos eles receitavam tudo, davam tudo, todas as coisas. Então, isso aí é uma questão delicadíssima. É, não, mas antes ele, a gente sabia disso. Ele passava, porque farmacêutico formado. Uhum. Então, por exemplo, a gente vivia lá na farmácia, né? Uhum. Tinha uma poção que chamava poção Rever, que era número 1 e número 2. Era para desidratação uhum. e diarreia. Então, quantas vezes pai passava isso e fazia e indicava, né? Mas é uma questão muito delicada. Hoje é delicada. Antigamente não era, não, Icler, eu acho. Porque é o que acontece? Né? Era, não tinha gente suficiente para cuidar não das tinha. Pessoas. Não tinha. Caçapava né? tinha. Dr. Mário Napoleão, que era o médico do órgão do Estado. Do Pôr Saúde. Isso, do Pôr Saúde. E o doutor Ademar, que era o médico dos ricos. E meu pai, que era o farmacêutico, que era o Ademarzinho, que era da pobreza. Ou seja, farmacêutico para os ricos, mas para a pobreza era o médico, né? Não, mas na cidade do interior, na minha cidade, por exemplo, eu tenho um tio que ele era mais procurado que os médicos, né? Por isso que eu falei que é uma questão delicada. Aqui em São José dos Campos... Vou mudar de assunto. Aqui em São José dos Campos, em Santana, nós tivemos... Não era o Josué, parece? Isso, né? Seu Josué. Todo mundo procurava o Josué em vez de procurar médico. Botava mais fé nele que em fé em médico. Acho que nem... Não sei se é fé ou é... Encontrar uma empatia, uma competência uma, também, uma gostosura, né? Tem muitas coisas interessantes. E disponibilidade também, né? Disponibilidade. Você não tinha hospitais, farmácias, não. como tem hoje em cada esquina. Não. Então, assim, tinha que ter isso, não. Não, você pega, vamos pegar. Era sobrevivência. E você acha que seu pai não era médio também? Com certeza. Não médio, médio mesmo nisso, médio intermediário entre as pessoas que estão doentes e a espiritualidade. A gente vai pegar os grandes, Eurípides Barzanufo, senhor Mariano. Todos os antigos da doutrina espírita faziam cirurgia e faziam tudo. Quem que ia fazer? E lá no Centro Juliano de Caçapava tinha homeopatia. era grátis naquela época. Uhum. E tinha o tio Getúlio, que ele não era tio, mas a gente chamava de tio. E ele e o pessoal, assim, mais simplesinho, eles falavam, vou lá no centro buscar minha dosa. Dosa, era dose, dosa, que era, ele preparava os vidrinhos com homeopatia para dar. Uhum. Foram anos assim. É gostoso ser velha e velha, ainda meio lúcida, né? Uhum. Porque eu tenho muita coisa que eu lembro, cada coisa tão bonita, tão importante. E as crianças não nasciam na maternidade, não? Não, tinha a dona Mariquinha. As parteiras que vinham fazer o parto. Eu mesmo. Foi a parteira que foi lá em casa e fez o meu fez o parto de minha do mãe. Cláudio também, do Cláudio agora também. A gente entende porque tinha eu, tanta, tanta morte prematura naquela época. Lá na Vila Maria tinha farmácia do Cláudio. E mulher que morria de parto, né? Muitas agora mulheres. A gente entende porque que era, tinha tantas mortes naquela época, né? Até Dom Pedro teve filhos que morreram na prematura mesmo. Minha tia, primeira esposa do meu pai, morreu de parto. Entendeu? Morreu de parto e depois, passou um tempo, ele casou com minha mãe. Ele casou com duas irmãs. Vim para a terra já era um. A primeira morreu de parto. Morreu a criança. E agora, imagina ela. Só, e a gente está no ano do quê? 1900 e. Sei lá. Eu sou de 43. 1943 para frente, imagina o ano inteiro, 1943 anos para trás. Né? A terra. Todo mundo nascer milhares de anos dessa forma, né? É. E para trás, né? Vamos fazer a pergunta do Aécio aqui? Tá. Bom. O Aécio tem uma pergunta para você, Cléia. O Dia das Mães é um dia para celebrar ou para lembrar que você nunca é bom o suficiente como filho? Meu Deus do céu, o pessoal inventa cada pergunta, né? O Aécio é mestre nisso. É dia para celebrar e todo dia é dia da gente pensar como é que a gente está como filho, né? Aí você quer ser também isso no Dia das Mães, tudo bem, mas o Dia das Mães vamos reservar para dar um abraço e um beijo, para fazer uma prece, para lembrar. E quem não teve os pais que sonhou ter, entra com aquela coisa de honra teu pai e tua mãe. Jesus não disse ama, ele disse honra. Então, tem a segunda pergunta dele e tem a terceira. Prepare-se. O que significa ser mãe no Dia das Mães? Um reconhecimento ou uma cobrança de perfeição? Meu Deus do céu. Ou um reconhecimento ou uma o quê? Uma cobrança de perfeição. Cobrança de perfeição. Esse negócio de cobrança de perfeição é diário, né? É diário. A gente, depois que adquire uma certa experiência, uma certa idade, é um conhecimento da doutrina, conhecimento do Evangelho de Jesus, a gente se cobra o tempo todo, mas não é só feminino, não. Vocês também devem se cobrar, provavelmente. Não, é uma coisa do ser humano querer se melhorar. Eu costumo brincar dizendo que filho é para sempre. Quando você pensa que o filho não vai mais dar trabalho, parece o trabalho. Quer dizer, então, eles estão sempre dando trabalho para a gente. Fora os netinhos, né? O netinho já vem para bagunçar, né? Senhora. Aí ele faz a terceira pergunta. O que é mais importante? O que você dá à sua mãe ou o que ela realmente quer? As duas coisas. Se eu quiser comprar, pegar uma florzinha, eu vou contar uma história para vocês. Cláudio, eu cheguei, entrei em casa, tinha uma rosa assim sobre a mesa. Aí eu já sabia o que era. Ué, que rosa linda é essa? De quem é? O Cláudio falou, era para você, mas você não estava aqui para receber. Aquela velha desejo que a gente tem que estar ali, né? Então, é a vida, gente. Tem que viver a vida com leveza. Cláudio era muito engraçado, nossa senhora. Cláudio era muito engraçado. Ele era danado de bom. Entenda ainda como deve você quiser isso. Ainda deve estar continuando sendo, né? Do lado de lá. Pois é. Ele era Navio Negreiro. É, ele sabia 12 minutos de poesia ele decorou e declamou. Foi lindo. Ele declamou lá no Centro Divino Mestre, e antes ele tinha avisado Dalmo, Ivanilde, a turma toda da tenda de Umbanda Mãe Maria, e eles foram. Aí quando ele terminou, a Ivanilde veio entrando assim, mas foi uma cena inesquecível. Ela veio entrando já mediunizada como Mãe Maria, chegou até ele, beijou as mãos dele. Nossa, foi tão lindo, tão lindo. Aí depois ela já recebeu o Caboclo da Lua, que pegava o Livro dos Espíritos assim e dizia: o livro, hoje é uma data importante, porque a Umbanda estava lá junto com no Centro Divino Mestre. É porque o Livro dos Espíritos, quando saiu, o pessoal não falava o Livro dos Espíritos, ele falava o livro. Então ele acabou que falou o livro. Foi lindo. Então tem umas coisas muito bonitas. E o meu marvado Cláudio Luiz declamou no Navio Negreiro. Eu primeira vez que eu fui no Mãe Maria, né? Primeira vez que eu fui no Mãe Maria foi no dia que o Cláudio recitou também lá no Mãe Maria, o Navio Negreiro. Pois é. Né? E foi através dele que eu tive depois o Caboclo da Lua incorporou, foi o Caboclo da Lua que incorporou e contou um pedacinho da história de Mãe Maria. E quando ele contou um pedacinho da história, ali na casa de Mãe Maria eu tive a intuição de fazer a música para ela. Naquele dia. Então. Aí eu falei, eu preciso conhecer um pouquinho mais. Aí fui pegar aquele livrinho de Mãe Maria, Histórias de Mãe Maria, que tinha a primeira parte contando a história. Foi inspirado pelo Cláudio, que ele que falou, me chamou a atenção. Falei, nossa, que coisa linda, que coisa bonita. Embora eu já conhecia a poesia, né? A gente já conhecia. É. Mas ali dentro de um terreiro de Umbanda, no meio daquelas pessoas ali, parecia que a gente estava voltando no tempo, vendo e Castro Alves, né? É. Parecia que a gente estava vendo as coisas acontecer. Então foi quando eu tive a inspiração depois para fazer. Aí fiz a música de Maria a Mãe Maria, né, a música. E depois tivemos a felicidade de escrever também sobre a história dela no livro Das Sombras ao Alvorecer. Foi muito legal. Eu li todos. Muito bom. Tem mais pergunta? Não. Não tem mais uma pergunta do Aécio aí, não? Não, fora as três. Bem, muito bom, vamos lá. Cleia, o que você pode dizer daquelas pessoas que dizem assim, eu não pedi para nascer, aqueles filhos rebeldes que não aceita o pai, a mãe, eu não pedi para nascer. Pior que pediu, né? Né? Pior que pediu. É. É, pior que pediu. Pedimos para nascer. É a oportunidade de crescimento, é a oportunidade de aprendizado, né? Só que a gente não sabe a nossa história, né? A gente fica aí meio perdido. Mas sabe o que eu queria falar para vocês? Dessa senhora aqui. Eu falei, eu tenho 81 anos, eu sou de uma época que, dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, não se falava em Maria de Nazaré. E o Cláudio uma vez falou, eu vou fazer uma palestra sobre ela. Qual que é o nome do livro aí? A foto para mostrar a capa e Maria, mas não é sobre o livro, é sobre ela. Principalmente a pintura de Chico, né? É, isso. É, realmente. É lindo. É Chico, Emmanuel e o pintor mesmo, que se chamava Vicente Ávila. Então, Chico transmitia a energia de Maria. Ele fez um retrato falado, né? É. O pintor. Do Emmanuel. Mas continua. Então, agora perdi o que eu ia falar. Você estava falando que no Espiritismo não tratava de Maria. É, e não se falava. Não se falava. Por quê? O Espiritismo é maravilhoso, uma ciência da espiritualidade. Por ser religião, entrou naquela reação, né, das outras religiões contra e tudo. Se não se dissesse que era religião, talvez tivesse adotado como ciência espiritual. Mas Eu perdi realmente o que eu ia falar, gente. Que bem, não se falava tanto, né, de Maria. Cláudio, como falar de Maria, palestra de Maria. É isso. E daí o Cláudio fez a palestra sobre Maria, porque ninguém falava em Maria de Nazaré. Ninguém falava em Nossa Senhora. Escondidinho falava, mas de público não. E aí Cláudio fez uma palestra sobre Nossa Senhora em Jacareí. Eu falei para ele, você vai fazer dinheiro? Vou. E fez. Foi linda a palestra dele. Tenho lá em casa até hoje. Então, devagarzinho começou. Quando eu era pequena, que eu ia no centro com meu pai, tinha um caderno de ata, um livro de ata assim sobre a mesa. As pessoas chegavam e assinavam. Eu disse, pai, o que é isso? Ele disse, é esse livro para as pessoas que frequentam a casa assinarem. Esse livro é antigo, veja de quando é a data. Porque a polícia entrava nas casas espíritas para saber os frequentadores. Então, tinha a lista, a pessoa chegava e assinava o livro. Olha quanta história a gente tem, né? Então, já houve uma mudança, né? Hoje, ser espírita é aceito com tranquilidade, né? Ou seja, antes era muito perigoso, né? Antes era perigoso. Eu tinha parente que ela morava na mesma rua. Ela vinha assim, eu estava aqui no portal. Ela vinha, aí quando ia chegando perto de casa, atravessava a rua, passava na outra calçada, em frente à nossa casa, ela fazia assim, e ela seguia para ir para a igreja. Era assim, era... E era como era atacado, né? Porque até que você não entende. Porque você pega aquela época de 1900, eu lembro do professor Eurípides Barçanufo. Também não tinha disponibilidade de medicina. E quem tentava, né? Ele tinha uma farmácia, fazia atendimento. Chico Xavier fazia receituário com Bezerra de Menezes. Né? E o quanto eles eram perseguidos, né? Até pela própria Igreja Católica, que processava os médiuns por medicina irregular. Eurípides Barçanufo foi processado por... Zero igual foi processado. E sempre a igreja teve por trás. Tudo isso aí eu vi acontecer. E a gente vê como a questão é uma questão política. E se perde o que Chico falou. Se todo mundo retomasse o que Jesus nos ensinou, que é, peraí, eles estão fazendo bem? Eles estão ajudando o próximo? Né? Por que que eu vou atacar eles se eles estão ajudando o próximo da sua maneira? Né? Então, e as coisas da religião acabam indo por um lado de fanatismo, né? De fanatismo. Então a gente nem culpa as pessoas, porque as pessoas param de raciocinar. Mas hoje em dia já melhorou muito. Muito mesmo. Né? Uma melhora incrível. Papai, ele se dava bem com todos os padres. Tinha o padre Cantinho, que foi visitar o projeto Bem-me-quer de Caçapava. Chamava Grupo Espírita de Assistência à Criança. Até a Grupo Beneficente de Assistência à Criança. O padre Cantinho foi... Era assim, um adendo do Centro Espírita da Fé pela Razão. Ele entrou de batina e tudo, subiu a escadaria e foi lá visitar, porque era o primeiro grupo que existiu para dar enxoval para criancinha pobre. Olha que legal. Padre Cantinho. Padre Monteiro, quando renovou a igreja, meu pai deu X metros de piso para a igreja. Então, o pai tinha essa amizade. Tem mudado muito, né? Essa amizade com todos eles. A Camila foi num curso de batismo e tinham convidado um espírita para falar lá também. Então, ou seja, tá mudando também. Tolerância, né? As outras religiões... estão ficando mais tolerantes. Eu fui no batismo de um neto, eu fui abraçar o padre, depois que eu fui, eu falei, nossa, que atrevimento. Fui lá, abracei ele, falei assim, olha, a sua fala foi linda, eu amei o que o senhor falou. Ele me abraçou cordialmente e seguimos. Mal ele sabia que ele estava abraçando um espírito. Mas, nós saímos daqui de São José, fomos numa cidade de Boa Ventura, na Paraíba, Lá tinha um rapaz que fez escola de aprendiz e era de lá. Ele foi para lá, começou a trabalhar com crianças. O padre abriu a igreja, falou, você tá, tem toda a estrutura da igreja para você cuidar disso. Olha que lindo. É isso que eu acho que vai acontecer. Uma cidade de 3 mil habitantes. É, a gente não pode ter assim. A gente tem que abrir. Abrir para nos darmos as mãos. Sabe? Ah, eu sonho com esse dia. Ainda vou ver acontecer. Do lado de lado, certo? O Jorge está muito quietinho. Não, eu estava lembrando aqui das coisas que só a mãe que fala, né? As coisas que só as mães falam para a gente o tempo todo, né? Coisa que a gente escuta a vida toda. Coisa, frases de mãe, né? Ela fala, leva um casaco que vai esfriar quando ela está falando que está preocupação. Isso é coisa de preocupação, sim, né? Sim. Vai sair para onde? Quem que é o Roberto? Quem que é essa tal de Cláudia? Onde ela mora? De onde é que você vai? Como é que você conhece eles? Tudo coisa de mãe, né? É isso. Pense bem nas coisas que você vai fazer. É. Né? Então são coisas assim, para disciplinar. Na volta a gente compra. Né? Você não é todo mundo. É. Né? Se eu for e achar, você vai ver só. Né? Às vezes, quando a gente está conversando com um espírito difícil, com muitas... sentimentos negativos, né? Uma forma de você fazer com que ele te ouça, eu sempre falo assim, junto a mão dele, falo, pensa um pouquinho, pensa na sua mãe ensinando você, pequenininho, a agradecer para o Papai do Céu. Isso é a porta, abre. A pessoa abre, abaixa a cabeça e começa ali a ouvir. Mas a tarefa de mãe, dos pais, né? No ensinamento da oração, é sagrada. Mas o interessante, viu, Cléia? Que o filho pode enganar todo mundo, mas não engana a mãe. A mãe deixa se enganar por amor até aos filhos, né? Acho que sim. Acho que sim. E eu lembro também. Não sei. Não acho que a gente é tão infalível, não. Assim, quando eu morrer. Aí vocês vão dar valor para mim. É. Né? E a gente lembra do Chico que no Dia das Mães ele ia visitar os presídios, né? E aí, porque ele já pegava os dois, né? Pegava tanto os masculinos as pessoas, como os filhos. Quanto as mães. As mães também, que iam visitar. Que ia visitar. Né? É. Também. Grande Chico, né? Inesquecível. No Dia das Mães. Mas... Lembrando aqui que a Maura Russo também entrou aqui, mandou um abraço, Feliz Dia das Mães. É, a Elaine Renó também, a Antônia. É preciso falar do maternar. Maternar? Que é o cuidar do outro. O cuidar do outro, é. É, Maura Russo. Que é o também. Verbo, o verbo de ser mãe, né? Verbo, né? Não conhecia. A Maura está falando que a Dona Ecléia deveria escrever um livro contando essa história tão rica, essas histórias tão ricas, né? A Iris Lívia Silva Salles, feliz dia a você, querida Ecléia. Iris Lívia. Eu falo que ela tem um nome lindo. Uhum. Vamos aproveitar também falar do Caldinho da Can, né, da Mocidade. Uhum. É, dia 24 do 5 agora. Acho que não é no próximo, né? Quando que é? No outro. É no próximo já. Não. Não, não, no outro, próximo, no não, no outro, outro. No outro, que é o Caldinho da Can, é o principal evento que a Mocidade faz para conseguir arrecadar os recursos para fazer os eventos, né, que eles fazem, que vai ser lá na AME, Associação Maternal Espírita, lá aqui em São José dos Campos, né? Então, já podem fazer a reserva, se vocês quiserem, fazendo a reserva, sai mais barato o caldinho, né, antecipado. O individual sai por R$ 40,00 e o combo da família é R$ 35,00 cada, tá antecipado. No dia sai R$ 45,00 e para os alunos da Mocidade, R$ 30,00. Então, vale a pena, porque os caldinhos lá são fluidificados, né? Então, caldo de caldo verde, feijão, mandioquinha, quirera, vale a pena participar. E tem o drive-thru também. Tá, o drive-thru é lá das 17 às 20 horas. Sai R$ 28,00 também, acompanha queijo ralado. Que gosto. Esse drive-thru. Isso é rodízio. Esse drive-thru, que gosto que tem? O drive-thru é um. Desse aqui. Todos aqui carro. Eu conheço aqui, caldo verde, feijão, mandioquinha, quirela, caldo dourado. Mas eu conheço. Drive-thru, não. O drive-thru é a primeira vez que eu tô vendo. Queria saber pra tomar. Achava que só era no McDonald's? É. Que sabor que é esse? Que eu não... Ah, aqui tá aqui, ó. Tem queijo ralado também. E cebolinha. É um sabor novo. É. Então, quem quiser participar, comprar antecipado, então ligue lá pra Bia. Né, que já esteve aqui com a gente, é 12-DDD12-99782-2522. Repetindo, 12-99782-2522. E peça lá por WhatsApp para a Bia para reservar para vocês. Tá? Então vai ser dia 24/5, das 19 às 22 horas. Vai ter banda lá, tem tudo mais. Tá aí também. Aí o cartazinho. Então vamos ajudar a mocidade. Que é ajudar o futuro do espiritismo, né? Então, é isso. E o Oswaldo Barbosa também entrou aqui. Ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Ele falou... Peraí, que sumiu. Bom dia, minha gente. Hoje a homenagem se volta àquelas que foram especialmente tocadas pelas mãos do Criador para nos trazer a vida. Parabéns a todas as mães. E a Fernanda Vilhena aqui, que a gente, lembrando que a gente está fazendo não o pode sorteio, entrar no sorteio não, viu, filha? Né? Dá licença. Ela falou aqui, bom dia, quando assisto o programa parece que minha mãe está pertinho de mim falando, vou ligar lá no sorteio. Isso que eu já falei para ela, não liga não. O resto você já sabe. Obrigado por todo o carinho que sempre tiveram com ela, era recíproco. Minha mãe adorava vocês. Feliz Dia das Mães para as mamães vivencianas. Então entra aí, participe aqui do sorteio. A gente tá então com a... Deixa eu mostrar aqui a torta, tá aqui na técnica. Então, aí, ó, torta valendo para sorteio. Daqui a pouco nós vamos ligar. Mais 5 minutos, nós já vamos sortear, tá quem bom, pessoal? Quem ligar aqui, 12-3921-3009, dizer que quero participar do sorteio, já leva. Já daqui tem que... a 5 minutos, vamos sortear. Ir lá buscar. E quem quiser comprar, é pelo celular aqui. Então, tá aqui o Lupec Torta Alemã, lá da Fernanda, DDD 12-981-45-4700. Legal. Rodrigo, vamos. Então, olha outra coisa de mãe. Engole esse choro aí, viu? Né? Só vou contar até 10 só. Só até 10 pra você ver só. Né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Tudo coisa de mãe. Enquanto você estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mando. Né? Tudo sou eu nessa casa. Quem come do meu feijão tem que ter a minha religião. Tem muita gente que fala assim, muitas mães falam isso. Quando chegar em casa, a gente conversa. Isso novamente. Se todo mundo fizer, você vai fazer também? Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe de você. Então você me obedeça. Tem uma fala do. Acho que é daquele. De um que tem muito. Fala bastante aí na internet, ele fala que a mãe dele, que ele queria fazer um negócio, a mãe dele não deixou. Aí ele falou: "Ah, a senhora, eu vou crescer sem amar a senhora desse jeito que a senhora me trata". Ela falou: "Eu não quero seu amor, eu quero seu respeito". Amar você aprende depois. Mas o Ecléia, o que você poderia dizer da sua mãe? Quais as qualidades que mais marcou você da sua mãe? Minhas armas, todas. Todas. Mamãe foi uma pessoa excepcional. Excepcional. Ela e o pai adotaram a nossa irmã de criação, pequenininha, que vivia com a mãe bebia naquele tempo, né? A pobreza não tinha nem onde morar direito. E a mamãe acolheu a Maria, que foi o anjo bom das nossas vidas e que cuidou da mamãe e do pai a vida inteira. Mamãe foi uma pessoa excepcional, trabalhava na farmácia, a farmácia era junto com a casa. Às vezes pai estava com crise de joelho ou exausto, batia a gente em casa de madrugada. Seu Demar, aí a mamãe dizia, levanta, Ecléia, levanta, Maria, vamos lá atender, porque o Demar hoje está exausto ou está com dor no joelho, nós vamos atender. A gente ia, pegava a receita de madrugada, 3 da manhã, 2, íamos para a farmácia para aviar a receita. E com isso eu aprendi a ler letra de médico, né? Porque letra de médico era uma delícia. E a gente atendia. Então a mamãe, ela ensinou de todas as formas. Uma vez. É uma delícia, eu não entendo por que é tão garrancho, né? Parece psicografia. Pois é, pô. É. Será que é psicografia esse negócio? Uma vez ela chegou tarde, já estava anoitecendo. Onde a senhora foi, mãe? Eu fui no enterro de fulano. Mãe, mas a senhora mal conhece, a senhora não é nem amiga dela, porque foi. Minha filha, a gente tem que fazer de tudo nessa vida. Aprenda. Eu fui lá prestar a minha homenagem, a minha presença para eles. Então, ela dava exemplo de tudo que era tipo, sabe? E estudou só até o 4º ano e nos ajudava nas redações, porque lá em casa não tinha brinquedo demais, não tinha negócio de sair para a rua. Eu ia na biblioteca pegar livro para ler. Eu e Vera Lúcia, Morge, todos nós sempre lemos muito, que era a diversão que podia. Carlos, qual a... Ela já era espírita ou não? Ela, quando ela casou, ela era filha de Maria, católica, muito católica. Mas como é que ela ia? Casar com meu pai, que era espírita, muito espírita. Aí ela foi guardando o catolicismo no coração e abrindo uma porta do coração para o espiritismo. E se tornou tão espírita quanto todos nós. Que legal. É. Ela era muito bacana. Mas o linda, Carlos, de olhos azuis. Mas, o Carlos, o que você poderia... A imagem que gravou da sua mãe? A minha mãe, a imagem que eu tenho gravado dela, continua até hoje. Minha mãe está 100 anos. Tem 100 anos. Tá. Olha! E ainda está viva. Está no meio de nós ainda e a gente curte todo domingo ir lá fazer uma oração com ela. Que belezinha! E a gratidão que eu tenho é de ter me colocado nesse mundo, porque sem ela não seria nada, não estaria aqui. Nossa, que lindo! Dá um abraço nela hoje. Fala que é sua amiga de 80 anos. A família 81. Vivenciana hoje. Está mandando um abraço para ela. Obrigado. 100 anos, hein? Já imaginou isso? 100 anos. Rodrigo, o que marcou mais a dona Rosângela em sua vida? Não sei nem quem que é Rosângela. Não é sua mãe? Não. A minha é Mariângela. Mariângela. Ainda tá marcado ainda. Você é adotado. Ela... É, pô. O Rui sabe quem é sua mãe verdadeira. Ih, caramba, sabe que eu sou adotado? Ele tá lembrando das vidas passadas. Porque o pessoal, pra me chamar de Ricardo, não sei porquê, cara. Me chama Ricardo. Aí eu falei, não, na vida passada eu devo ter se chamado Ricardo, eu acho, cara. E a mãe é Rosane. Ah, minha mãe ainda marca, né? Tá viva ainda, encarnada também. É, já mando um beijo enorme para ela que tá escutando a gente. Não perde um programa, né? E liga para pedir para participar do sorteio, né? Quem sabe agora ganha, né? Eu não posso sortear, né? Se eu sortear. Manda um beijão lá para ela. Jorge, o que marcou muito a sua mãe? Qual? Qual delas? Qual? O Jorge é o único que teve duas mães. Teve duas? Duas. Rapaz, a minha mãe Joaninha, que me criou mesmo, né? Que para mim as duas são iguais. Minha mãe Joaninha, convive muito mais tempo com ela. Para mim é toda a referência que eu tenho na minha vida dela, né? As histórias que eu conto, o que eu escrevo. Eu fui criado junto com ela, ela contando história para mim. Né, ela contando história para mim, eu era filho caçula, então fiquei lá no sertão junto com ela e com meu pai. Então tudo ela contava comigo. A gente saía do nosso sítio para ir para a cidade andando, ela ia conversando comigo o tempo todo. Jorge, então, era uma delícia, não muito, era? Muito, o tempo todo. Então aprendi tudo que eu posso imaginar assim, de moral, foi com ela. Tudo assim mesmo. Né? E ela cresceu desse jeito. Então eu cresci com essa criação dela. Então, para mim, ela é uma referência fora de série de tudo. Desde, se eu me lembrar da minha infância, sempre, qualquer coisa que eu lembre da minha infância, eu me lembro da minha mãe, Joaninha. E a minha mãe, Detinha, eu fui conhecer com 27 anos de idade, uma pessoa também maravilhosa, muito bacana também, que ainda bem que eu conheci ela, ainda ela viva, para poder a gente se conhecer, né? E mostrar que a gente se amava também, que era minha mãe natural, que a gente também se amava também, tem boas referências. Rodrigo, qual que é o comercial aí nosso que a Lucinha faz, a Lu faz, Lu Almeida? Ela faz a abertura do programa Fé e Razão. Não, e aqui do Calinho é o que ela faz? E aqui ela fez a campanha aqui do Residencial. Isso, coloca a campanha do Residencial agora aí pra gente também, por favor. Vamos lá. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci, Imobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Pessoal, pedi para o Rodrigo colocar esse comercial aí que a Lu fez para a gente, porque a Lu, ela é mãe, né? E ela é esposa do Manuca, que foi a primeira música que nós tocamos, Mar de Amor, né? Ela é esposa dele, do grande poeta Manuca Almeida, que é conhecido no Brasil todo pelas músicas que grandes cantores do Brasil gravaram, que são de autoria dele. E a Lu se ofereceu para a gente, ela já fez programa aqui, né? Ela já participou do nosso programa, temos que convidar ela outra vez. A Lu, ela se ofereceu, ligou para nós e se ofereceu que qualquer comercial que queira fazer, ela faz para a gente e não cobra nada. Tudo que ela faz, todos os comerciais que tem aqui com a voz dela, ela não cobra nada. E ela faz no estúdio dela, lá em Juazeiro da Bahia, e manda para a gente, né? Então, esse da BP Plan os comerciais do Fé e Razão Fé e Razão, tem um outro programa que está para entrar, outras vinhetas também, que é a Lu que faz para a gente, sem cobrar nada, né? Ela dá esse presente para a gente aqui do Vivência Espírita. E eu lembrei dela agora, porque essa semana ela é radialista e jornalista, né? Então tá aqui que eu vou contar para vocês o que aconteceu essa semana. Radialista, produtora e guardiã da obra do poeta e compositor Manuca Almeida, Lu Almeida, foi homenageada nesta quinta-feira, dia 8/5, na sessão da Câmara do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Natural do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, lá em Salvador, ela estava lá, por sua história na arte, produção e comunicação na região. Lu Almeida é pernambucana, mas reside em Juazeiro há 42 anos. Foi uma das primeiras locutoras da FM da região e a primeira repórter mulher a atuar na região norte. Não, atuar na região. Na TV Norte, há 13 anos, apresenta o programa Asa Branca, todos os sábados na Rádio Tropical SAT, fortalecendo a cultura nordestina através de pesquisas, entrevistas e lançamentos de artistas, principalmente regionais. O evento aconteceu no Centro de Cultura João Gilberto, dia 8/5, às 9 horas da manhã, e homenageia também atores, cantores e produtores de Juazeiro. Inclusive o secretário da Cultura de Juazeiro é o Targino Godin, que estava também no evento. O Targino Godin, ele é também autor dessa música, junto com o Manuca Almeida, que é Esperando na Janela, que todo mundo conhece. Aumenta um pouquinho. Aí o Gilberto Gil que está cantando, né? Deixa um pouquinho só, só para o pessoal lembrar qual música que é. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Todo mundo conhece, né? Ganhou o Grammy latino-americano essa música aí. E os autores são o Manuca Almeida, o Targino Godin, que é sanfoneiro, que é o secretário da Cultura atual lá de Juazeiro, e o Roberto... esqueci agora. Essa Lua manda pra mim. Não sei o que do acordeon. Nossa, não devia ter esquecido o nome dele, não, mas esqueci. É três. Não sei quem do acordeon. Raimundinho do acordeon. Né? São os três que fizeram essa música aí, que fez sucesso na voz de muitas pessoas no Brasil todo. Então, a Lu, o esposo dela é o Manu, que ela é guardiã do patrimônio histórico aí todo dele. É muito legal lá a casa dela. Lá tem o quintal do poeta que ele deixou, que ela faz muitas apresentações, shows lá na própria casa dela, assim, nesse quintal do poeta que a gente fala. Que eu tive a alegria de cantar lá também, né? A gente foi lá e cantou lá também. Foi um grande agradecer a Lu por essa falar em poeta. Participação nossa aqui. Falar em poeta e músico, o Ari Rangel entrou aqui, ó, manda bom dia, Ecléia, as mães vivencianas, feliz dias a vocês todas por este dia abençoado, lembrando que hoje estaremos no Pequeno Templo às 18 horas, ó. Quem quiser escutar aí, eu não sei se ele vai tocar, legal. Sim, onde faremos uma palestra musicada aí, isso. Ó. Então vale a pena ir lá. Então às 18 horas no Pequeno Templo, aqui na rua, na Praça das Antilhas, aqui vai atrás. Lá, almoça com a mãe, né, e... vai lá no Pequeno Templo. Atrás na Praça das Antilhas, ali, número 40, ali no, atrás do Sesc. Eu lembro quando atrás o Pequeno Templo começou. Uhum. Era num corredor. Nunca abriu o Grupo Castelão lá todo, não. A gente chega lá, tinha que ficar a metade, tinha que ficar para fora. Só pra fora. Era tão bacaninha. Mas a Graça saía para trabalhar lá na Páscoa. Não, a Graça. Nós fomos para Uberaba, convidado para ir para Uberaba, viu, Galinho? Convidado para ir para Uberaba. O Grupo Castelão para cantar lá no Bacelli. Uma honra, né? A gente cantar lá no Bacelli. Mas o Grupo Castelão tinha 10, 20 pessoas, mas só 8 conseguiram ir, só 8. Então estava eu, mais o Luiz, tocando violão ali, e umas 2 ou 3 mulheres, 8 pessoas só, então está super desfalcado, né? Aí está lá a gente cantando no Bacelli, agora vai dar passe nas pessoas. A Graça largou a gente de cantar e foi lá dar passe nos outros. Vou tentar dar um chapuleta na orelha dela, lá de longe. O que tem a ver? Você dá paz, tem 500 pessoas para dar paz, você quer o quê? Você tá aqui cantando, a gente tá precisando. Imagina ela saindo e o Jorge olhando assim. Uhum. Só a Graça mesmo para fazer essas coisas. Um grande abraço para a Graça, que é mãe também. Mãe também, né? Você tinha lido aí da Mauro Russo também, que dizendo que a Cléia deveria escrever um livro com essas histórias? Li. A Iris Liva Silva também entrou. Feliz dia das mães a você, querida Ecléia. A Iris Liva Silva Salles. Uhum. E o Dinho do Bem também aqui, falando em músico, né? O Dinho também entrou aqui. Bom dia, família vivenciana. Hoje, mais do que nunca, é maravilhoso estarmos juntos. Eu tinha reclamado, aqui para a Lu. Eu saí aqui agora, liguei para ela agora há pouco, porque isso que ela tinha mandado sumiu daqui. É, mas aí isso que eu li agora tinha sumido. Ah, tá. Tinha sumido do meu celular. Agora que eu estou olhando, a Lu atualizou a duração das mensagens temporárias. Todas as 9 mensagens aparecerão desta conversa 24 horas. Ela que mexeu lá, né? É. Só fica 24 horas, por isso. Mas você pode mexer aí também. Tá? Você pode configurar aí também para não apagar. Uhum. Pode ser que apague. Legal. Foi por isso então, Lu, se você está ouvindo a gente, né? Acho que eu preciso fazer um curso disso daí. Zero à esquerda. Olha só, é bom fazer curso mesmo, sabe por quê? Porque quando esse pessoal que está chegando no plano espiritual agora, pessoal assim que está indo agora, não consegue mandar mais carta consoladora, não. É tudo mensagem do WhatsApp de lá para cá. Eu recebi um sermão desse, do Edson, que também já partiu mês passado. Que eu falei, uma vez eu falei para ele, eu não sei nada dessas coisas de tecnologia, um horror que eu sou. Ele falou, pois trate de aprender. Quando você passar para a espiritualidade, vão te dar uma sala, um computador para você trabalhar. E você vai ter coragem de dizer que não sabe, vai aprender. E passou um sermão de primeiro. Agora pergunta se eu aprendi. Mas o Cláudio já está lá para ensinar para você. Ah, pois é. O Cláudio vai te receber lá e vai te dizer, vem cá que eu vou te mostrar. Hoje e a hora que eu cheguei aqui, Cléia, o Rodrigo veio me dar uma aula de inteligência artificial aqui. Pois é. Aí atrasou o café, atrasou a água, atrasou tudo aqui. Ô, Tião, vamos fazer o sorteio da torta agora? Vamos? Ele mandou para aí. Vai ser no computador ou vai ser no papelzinho jogado para cima? Espera aí que a... Não, não vai ser papelzinho, não. Vai ser aqui no sorteio. Papelzinho jogado para cima. Eu vou copiar os nomes aqui e vou colocar no sorteador. Mas, Jair, você está atrasado, hein, cara? Então, mas a gente está falando disso, né? Eu ia pedir para a Ecléia pegar o papel. Agora quem sorteia é a inteligência artificial. Né? Aí, eu sou inteligência artificial, cara. Não, a gente usa o site aqui, sorteador.com. Qual é a inteligência artificial? Então, vamos lá, então, já para o sorteio, já que estamos aqui. Isso, manda ver. Atenção ao sorteio da torta alemã aí. Da Fernanda Vilhena. Fernanda Vilhena. É um, né? Uma pessoa. Sortear nomes. Colocar aqui os nomes. Eu vou manter o Aécio aqui, tá, Tião? Mas não é marmelada, não, hein? O Aécio falou aqui: presente pra Antônia. Oh, legal! Vou manter o nome dele aqui. Manter de todo mundo, ó. Quem que ligou? Só pra saber, tá? Que eu tô colocando aqui no nome. É, deixa eu só separar aqui a separação por vírgula, ok? Então, rufe os tambores, tá? Rufe os tambores. Quem participou aqui foi o Aécio César, que está presenteando a Antônia Baroto, que é a esposa do Tião, né? O João Ramalho, a Cleide Bessa, a Miriam Yui, a Vera Parodi, a Célia Bila, a Fabiana Kraus, Maria Auxiliadora, a Janaína e a Vilma Aparecida da Silva Santos. Então, rufe os tambores. E o sorteador foi Célia Bila, olha só. Célia Bíblia ganhou. Uhum. Célia, então você deve estar ouvindo aí. É Célia Bíblia, né? Você não sei é se conhece Célia. A Fernanda. Então, Célia, o pessoal que ligou deixou o telefone aí também, Tião? Que a gente Célia, só para. A Célia tem, ó. Né? A Célia Bila, então, aí a gente pede para entrar em contato com então, a Então, Célia, entra em contato com a Fernanda aí, pega o telefone dela, você deve estar ouvindo. Aqui, tô aqui, né? Peraí que eu vou colocar aqui na frente, tá aí. Então, DDD 12981454700, tá? É, eu posso. Repete aí, por favor, Rodrigo. DDD 12981454700, quem quiser, encomende a sua também, pode encomendar. É, aí a sua torta, olha a torta aqui do lado. Célia, então você liga lá pra Regina e combina aí a hora que você vai pegar, tá bom? Parabéns, viu, Célia? Rodrigo. Tá, acho que a Célia tá também no WhatsApp nosso, aí eu passo pra Fernanda. Uhum. Legal. Rodrigo, faz um intervalinho aí só pra gente depois voltar já com os. Momento Pontos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Hoje, o nosso tema do Momento Espírita é Carta à Minha Mãe. Viu, Cléia? Aí depois você comenta pra gente. Eu sei uma musiquinha. Tá. Então depois você vê se você faz, coloca ela, tá bom? Não, eu não sou louco cantar, não. Canto você agora. Agora, olha lá. Carta à Minha Mãe. Mãe, quando eu comecei a escrever esta carta, usei a pena do carinho molhada na tinta rubra do coração ferido pela saudade. As notícias, arrumadas como pérolas em um fio precioso, começaram a saltar de lugar, atropelando o ritmo das minhas lembranças. Vi-me criança orientada pela sua paciência, as suas mãos seguras que me ajudaram a caminhar. E todas as recordações, como um caleidoscópio mental, umedeceram com as lágrimas que verteram dos meus olhos tristes. Assumiu forma no pensamento voador a irmã que implicava comigo. Quantas teimas com ela? Pelo mesmo brinquedo, pelo lugar na balança, por quem entraria primeiro na piscina? Parece-me ouvir o riso dela, infantil, estridente. E você, lecionando calma, tolerância. Na hora do lanche, para a lição da honestidade, você dava a faca ora a um, ora a outro, para repartir o pão e o bolo. Quantas vezes seu olhar me alcançou, dizendo-me sem palavras, da fatia em excesso por mim escolhida.

Vamos lá para os aniversariantes da semana? Vamos lá da fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos no dia 14 a Gildete Pereira Gomes, no dia 14 também a Gisele Senra, no dia 14 o Leonardo José Lobato, no dia 15 Renata Amadei Nicolau e no dia 16 Andréa Cristina Monteiro. Quem fez... Fala, Jorge. Quem fez aniversário dia 1º foi o nosso ouvinte, Pernambuco. Paulista, Pernambuco, João Paulo, fez aniversário. E quem faz aniversário dia 14 é a Neide Cristina, a Neide que é do Grupo Castelã também e a trabalhadora da AME. E também dia 15 quem faz aniversário é a Casa de Oração Amor e Luz, que fica na rua Adolfo Gol, número 50, na Coal. Famosa Coal, da faz aniversário Licinha. Dia 15. Né? E quem, da quem, dona Licinha, claro. Né? Quem faz aniversário dia 13 é o meu padrinho, o Ângelo Rubens Pinto, que faz a dia 13 também fazendo aniversário. Então, mas olha só, o seu pai também, né? Dia 16, não é isso? Não, meu pai é junho só em junho. Quem que é esse Domingos dos Santos que tá aqui, será? Ah, do Santos? Não do sei. Irmão Rodolfo. Domingos dos Santos... Aqui a gente tem a Rodolfo. Patrícia Maria de Luca também, dia 16 de maio. A Rosângela Alves, dia 17 de maio também. Rodrigo, eu tô vendo coisa aqui, né? É a Dominique dos Santos. Não tem nada a ver com Domingos. Nada a ver. Entendeu? E no dia 5... Eu acho que esse computador que você deixou aqui, a gente, problema é seu, que você não deixou direito. Eu acho que deve tá ser confundindo. Deve ser algum problema de comunicação entre a cadeira e o computador. Bem, né? Deve ser algum problema de comunicação entre a cadeira e o computador. No dia 5 de maio, quem fez aniversário foi o Divaldo Pereira Franco, 98 anos de existência. Vamos então para a hora da dica. Isso. Dia 5 já passou. Então, vamos lá então. Qual que é a dica para o nosso ouvinte sobre tema, sobre mães? Sobre o que você pode dar uma dica de um livro, uma série, um filme, o que você quiser dar dicas para as nossas mães que estão ouvindo a gente aqui hoje. É que eu gosto muito de ler. E hoje mesmo amanheci relendo um pouquinho umas coisas do Evangelho do Livro dos Espíritos. Esse aqui de Maria. Mas... Olha, tá a dica, que livro que eu falo. Eu, há pouco tempo eu li um livro sobre os essênios, estava contando para o Rui. Legal. É uma beleza, é muito conhecimento que a gente adquire. Que mais? Todos... Tem um livro muito bom chamado Maria, do João Nunes Maia. Sim, Maria de Nazaré. Isso, médio João Nunes Maia. Que era amigo Ótimo. De Chico Xavier, amigo pessoal Ótimo. De Chico Xavier. É, ele é excelente esse livro. E os livros de poesia também, espíritas, né? O primeiro, né? O primeiro livro foi um livro de poesia. Parnaso. Parnaso de Alentum. Parnaso de Alentum. É. Ele é uma enciclopédia, né? Uhum. É isso aí. Parnaso é lindo. Uhum. Livro da... Muito bom, muito bom. Vou colocar aqui. Rodrigo, então vamos... Vou colocar aí na inteligência artificial também. Não, não, falar. Mostra. Fala pra gente aí. Nós não esquecemos de falar da pizza também, da pizza do da Uba Vale, né? Verdade. A tarde da pizza em prol da Uba Vale, que acontecerá aqui em São... Já tem a data da Uba Vale, Rui? Não, tá em novembro, não tem ainda. Tá. Uhum. É geralmente no dia do Espiritismo, que é 8 de novembro, no, né? Não, no dia 15 de novembro. Dia 15 tem, deve ter o evento lá na... Que é a Fundação da Umbanda, né? Na Fundação da Umbanda, lá na Câmara. Na Gaivota. E depois deve ter na Câmara e também tem lá no Núcleo Tecnológico. Isso, exatamente. De Eugênio de Mello. Uhum. É, então, tem aí, Rodrigo, para colocar na tela? Tem. Não. Tá aqui a tarde da pizza, né? Em prol da Uba Vale. Uba Vale, né? Então, dia 24 de maio, né? Retirada das 14 às 16. Então já faz isso, já dia 24 de maio vai lá, retira a pizza e depois vai na sequência lá no caldinho da AME. Né? Toma o caldinho à noite. Toma o caldinho à noite, já pega os dois, né? É. Mas a pizza é só para retirada, né? Não pizza, é para comer no local, né? Então pega a pizza e vai pro caldinho. Então dia 24 de maio, das 14 às 16, R$38,00, lá na Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, na rua... Deocleciano Borges de Oliveira, número 136, lá na Santa Inês 2, São José dos Campos. É o telefone. E vale a pena, viu? A pizza é muito boa. O telefone para pedir é 12 965 1314. E você vai falar diretamente com a Sandra, né? Exatamente. Aí você encomenda a pizza e só vai lá retirar. Né? Exatamente. Porque o pessoal que está acostumado a pegar para os outros já encomenda lá 10, 15 pizzas e uma só vai, pega e entrega para os outros lá depois também, fica mais fácil. O Lúcio que ia sempre lá, que pegava para a gente. Né? Agora, dessa vez, acho que vou ter que eu ligar e ver quem quer ir lá buscar. O Rui vai também, né, Rui? Eu vou buscar. Encomendei 5 pizzas lá. Aí sim, hein? Muito bom. Então, lembrando, passar lá para dia 24 de maio, retirar a pizza às 16 horas, depois vai direto na AME e vai e comer o caldinho da mocidade lá para a gente ajudar a mocidade. Come a pizza no domingo. Família. Exatamente, aí deixa para o domingo, mas vale a pena participar, vale a pena apoiar a Uba Vale, que é um evento gratuito, né? Um evento que acontece lá no Parque da Parque Tecnológico. Então vale a pena participar e apoiar, porque é com essas pizzas que eles conseguem fazer o evento gratuito, né? Ou seja, mostrar que... é pago o local, né? O local... Não é de graça, não. Não. É de graça. Ou seja, só é possível... Isso aqui é um exemplo de que é possível fazer eventos gratuitos. É só trabalhar, né? Só levantar a bunda e trabalhar. Então, e ajudar, né? Fazer a nossa parte também. Então, vou tirar aqui, mostrar aí para vocês a imagem criada aí pela inteligência artificial hoje. Então, entra aí no WhatsApp do Vivência Espírita, tá? Vivência Espírita, tudo junto. Não teve movimento hoje? Hoje não. Hoje não teve movimento. E aí entra e curta a imagem, já está lá disponível no nosso Instagram. Prestigie o nosso Instagram do Vivência Espírita, tudo junto. A imagem já está lá com qualidade, né, do Dia das Mães. Prontinho? Vamos lá? Pronto. Então, já chegando para o final, né, pessoal? Então, vamos lá. A gente, quem participou aqui da enquete, vou encerrando aqui a enquete já, no Espiritismo, o papel das mães influencia diretamente na evolução espiritual dos filhos? Então, o pessoal aqui teve 81 votos que responderam que sim. 99% respondeu que sim, que acredita que no espiritismo, o papel das mães influencia diretamente na evolução espiritual dos filhos. Aí a gente deixa aí para a Ecléia comentar aí depois para a gente, tá? Então já deixo aqui o Feliz Dia das Mães para os nossos ouvintes vivencianas, mães vivencianas, e até o próximo programa às 8 horas. Então nós vamos... Acho que tudo que eu tenho recadinho que a gente tinha que passar, nós passamos. Vamos agradecendo a participação de todos, agradecendo a nossa irmã Ecléia mais uma vez a vir aqui conosco, conversar um pouquinho, né, passar sua experiência para a gente, seu carinho que ela tem com todos nós, com todos os nossos vivencianos. Agradecer também a participação, as perguntas e tudo mais. Agradecer mais uma vez a Fernanda por ter doado a torta aí para nós sortearmos para os nossos vivencianos. E agradecer a todos que estão, de alguma maneira, nos ajudando. Vamos encerrando aqui com o livro de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Palavras de Luz, mensagem do dia 11 de maio. confia-te ao Senhor para que Ele te use na oficina da bondade. E por mais que o malho da experiência te vibre golpes no espírito, nada mais fará que te burilar o coração para a imortalidade vitoriosa. No livro Encontro Marcado, capítulo 47, Entre o Bem e o Mal. Rui, quem que nós teremos aí a semana que vem? É, domingo nós teremos aqui o Dr. Benedito Figueiredo. E o tema será O Umbral Não É o Destino Final. Ele vem ou vai ser pela internet? Não, é... Deixa eu ver. Teams. Acho que vai ser... Via Teams. Não tem condições de estar viajando. E eu queria aproveitar um momento para agradecer as mães Abigail, lá do Maquim, que é a nossa amiga, a Silvia, lá do Gigavale, e a Sandra, da AWS, que está aí fazendo a pizza para poder pagar as despesas da Urban Valley. A essas mulheres maravilhosas, a Abigail, a Silvia e a Sandra, os nossos parabéns pelo Dia das Mães. Carlinhos, Rodrigo. Você fala primeiro? Já falei, já. Pode ir. A Vera Barbosa pediu aqui, o Jorge, para nós falarmos que ontem foi aniversário de Dirce Andrade Moreira. Eu gostaria de desejar a toda a família Vivenciano um feliz Dia das Mães, a todos aqueles que estiveram conosco neste domingo abençoado, um dia especial. Agradecer a Ecleia, ao Rodrigo, ao Rui, ao Jorge, ao Silvio e ao Tião Varoto pela companhia abençoada. Vocês não têm ideia da energia que rola dentro desse ambiente que a espiritualidade cuida com tanto carinho. Se vocês sentirem aqui, vocês vão ver que nós vivemos realmente um momento especial. E aqui, como sempre, eu acordo às 4 horas da manhã e me preparo para vir para cá, porque eu fico ansioso a semana inteira por esse dia abençoado. Desejamos a todos o seu cardápio preferido, macarrão com frango, acho que já está cansando, mas quem gosta ainda, que curta. E um feliz dia em família, que o Dia das Mães seja abençoado, porque o Dia das Mães é todo dia, mas que hoje em especial possamos render homenagem àqueles que voltaram, àquelas que voltaram para a pátria espiritual e estão conosco, mais perto do que nunca. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E Cleia, minha irmã, mais uma vez, muito obrigado. A gente passa a palavra para você para suas conclusões finais e fazer uma pequena prece para a gente, por favor. É, eu só tenho a agradecer. Eu vou confessar, quando vocês me convidam, eu fico nervosa. Hoje falei lá em casa, fui, olhei meu retrato lá de Jesus, falei, ai, Senhor, me ajude, que eu não faça feio, não é por mim, não, é por eles, o programa é deles, é maravilhoso, que eu faça as coisas tudo direitinho, né? E graças a Deus, acho que correu normal, pelo menos. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Lembro que o Cláudio já participou do primeiro que vocês primeiro programa. Fizeram, né? E oferecer a Maria de Nazaré esse programa de hoje, esse nosso momento. Agradecer para ela, que tem tanta paciência com a gente e que nos ensinou com veemência o perdão. Tem uma poesia lindíssima que o Judas, depois que tudo aconteceu, o Judas se matou. E ele estava na espiritualidade, num sofrimento atroz, e aí aparece para ele uma mulher, uma moça lindíssima, e olhando para ele todo amor, aí ele diz, quem sois? Quem sois que vieste aqui me visitar? Minha mãe me abandonou, todos me abandonaram, e vem aqui a senhora, eu não a conheço. Aí é uma poesia isso, é lindíssima a poesia. Aí ela olha para o Judas ali, naquele coisa do suicídio, e diz para ele, Judas, eu sou Maria, mãe de Jesus. Eu vim te buscar para você recomeçar a vida. Então, essa poesia é lindíssima, é Mãe Santíssima, é o nosso encanto, né? E não podemos esquecer do José, né? Porque Jesus, Maria e José formam a Sagrada Família. E José, ele obedeceu a um sonho. Nós temos o Evangelho, a gente tem o livro, a gente tem tanta coisa e ainda não obedece. E ele obedeceu a um sonho e se tornou então a grande família, né? A Sagrada Família. Então, que essa Sagrada Família ilumine vocês aqui sempre. Esse programa de vocês é um doce, é uma belezinha, porque é alegre, é feliz, é instrutivo, é amigo, é muito bom. Que Deus abençoe esse momento para sempre. Muito obrigada. Antônia Varoto mandou uma mensagem dando um beijo especial a todas as mamães: Regina, Dora, Camila, a família, a mãe das, da família Vivenciana, e a família, a mãe das famílias aqui da equipe do Vivência Espírita, inclusive a minha mãe, Maria Aparecida Gomes Pereira, que está com 100 anos e 5 meses. E a mãe e ela também, né? E ela também, ela colocou as outras e esqueceu dela. É, esqueceu da Antônia Varoto. Feliz Dia das Mães para você também, Antônia. Obrigado por esse carinho maravilhoso. E Cléia? Para fazer a prece? Uhum. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade, pela existência desse programa, que é assistido muito. A vontade de que um dia eles digam alô Brasil, porque são tantos que assistem, que fique aqui a vossa luz, o compromisso nosso, de cada um de nós, de seguir o seu caminho, a sua verdade na nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, José, Sagrada Família. Graças a Deus. Quando Deus permitiu que eu fosse filho de uma linda mulher, desde então comecei a sentir o seu calor, ainda no seu ventre já sentia seu grande amor, amor sem medida, que me fez sentir plena segurança. Quando então nasci, em seu peito eu sugava, sentia sua proteção. Seus braços dormia, ouvindo seu coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além do que existe. Carinho e de paz, de força divina, que sempre me traz, não o que eu quero, mas o que preciso, pra crescer sendo digno do teu amor. Sempre me ensinou que amar é o caminho. Não me sinto sozinho, pois eu sei que comigo estás.